meu país, um dia desses tem que chover. Chuva de paz e amor, um dia eu vou ver. O meu país tá precisando se resolver. Se vai olhar pro futuro ou envelhecer. No meu país, um dia desses tem que chover. Chuva de paz e amor, tudo pra valer. O meu país tá precisando se resolver. Se vai olhar pro futuro ou envelhecer. Se vai cuidar da criançada ou vai mandar prender. Se vai ser bruto ou mandar flores pra surpreender. Se vai olhar naquele espelho e se reconhecer. Ladeira acima sem ter medo, lindo de morrer. Indo à luta pra vencer. Indo lindo de morrer. Hora de querer, hora de acertar. Hora de ser forte pra sobreviver. Igualdade pra sonhar. Viver. Hora de querer, hora de acertar. Hora de ser forte pra sobreviver. Quem não quer melhor viver? O povo tá querendo ver. Hora de querer, hora de acertar. Hora de ser forte pra sobreviver. No meu país um dia desse tem que chover. Chuva de paz e amor, um dia vou ver. O meu país tá precisando se resolver. Se vai olhar pro futuro ou envelhecer. No meu país um dia desse tem que chover. Chuva de paz e amor, tudo pra valer. O meu país tá precisando se resolver. Se vai olhar pro futuro ou envelhecer. Se vai cuidar da criançada ou vai mandar prender. Se vai ser bruto ou mandar flores pra surpreender. Se vai olhar naquele espelho e se reconhecer. Ladeira acima sem ter medo, lindo de morrer. A luta pra vencer. Bonito, Zé. Rindo lindo de morrer. Hora de querer, hora de acertar. Hora de ser forte pra sobreviver. Igualdade pra sonhar. Quem não quer melhor viver? Hora de querer, hora de acertar. Hora de ser forte pra sobreviver. Quem não quer melhor viver? Melhor viver. O povo tá querendo ver. O povo tá querendo ver. Hora de querer, hora de acertar. Hora de ser forte pra sobreviver. Hora de querer, hora de acertar. Hora de ser forte pra sobreviver.